amores perturbam minha mente. Vários sabores, estilos diferentes. Quando cê pensa que vai ficar firmão, vem outra bandida e rouba seu coração. Instinto carrocinha todo homem tem. Às vezes está escondido na captura de alguém, mas quando ele desperta, segura o bandilove. Para os peozinhos envolvido mal sorte. Short de saia, é verão na quebrada, só rachando de mil graus. Várias gatas na área, no peão. De nave pelas ruas da vila, à procura de um amor, prefeito que pira. Que tira meu fôlego, que me deixa eufórico. Esse fã me faz até pensar em casório. No fundo, no fundo, todo vagabundo sonha com uma dama planejando o futuro. Entrando na igreja de terno italiano, esperando no altar sua musa de branco. Mas aí, meu bom, é só no pensamento. Bate mais forte no peito a vida de solteiro. Uma pá de mina no peito todo dia, só pegar o celular. Alô? Que a sintonia, mais um esquema, sem compromisso. Só mais um filete pra aumentar meu currículo. Um lugar pra ter várias telas, se deixar descer pro coração já era. Se derreter e se apaixonar, o sofrimento é o preço de amar. Elegante quebrada com as modelos desfilo. Paraíso de madeira da beleza feminina, de piercing no umbigo, pele tatuada. Varia das mini blusa até as mini saia. Um charme no olhar, rebolado, sorriso faz ela torturar, derreter. O bandido tá mansaia, bota, calça apertada. De 10 que passa, 9 é princesa, 1 é gata. Cabelo cacheado, rosto maquiado, tá entre as top 10 dos vagabundos nato. Demorou, demorou, sou branco atirador, conquistador. Romântico sem terror, no calor do asfalto. Na noite maravilha, o glamour sexual que fascina, pra prima, então pira. Morena, pique, dançarina de plateia. Becos e vielas, é delas a passarela. Tá seu gosto, cê que escolhe. Na pele, se aquis, pique Julia Roberts. E aí, Jão, disfarça, tá dando com ela. Se descer pro coração, aí já era. Um beijo. Um lugar pra ter várias telas, se deixar descer pro coração, já era. Se derreter e se apaixonar, é fruto da imaginação, é miragem. Esses filetes me tira da realidade, me faz viajar, brisar em cada detalhe. Elas vêm e vão de rolê na quebrada, cabelos ao vento, é a sedução das gatas. Parece combinado, ó, só anda elas quatro, deixando os maloqueiros desnorteados, sem saber o que dizer, nem como agir. Fim de semana é de lei, elas passam por aqui, são todas raridade, beleza natural. Os doidos passam mal. São várias delas, eu fico louco. Na boemia, estilo cachorro. Quanto mais tenho, mais quero em dobro. Felicidade, meu bem é pra poucos. Um lugar pra ter várias delas, se deixar descer pro coração já é. Fica comigo.